O pai vaidoso. Aconteceu em uma pequena cidade um fato que emocionou a todos. Escutem com atenção. Romeu era um pai muito materialista e vaidoso. Tinha apenas um filho, Carlos. Ele era um menino amoroso que amava muito seu pai, mas que não tinha muito tempo para dar-lhe carinho e atenção, pois queria sempre mais e mais bens materiais. Depois de muito tempo, fora de casa, longe de sua família, Romeu volta orgulhoso com seu valioso carro novo. Papai, papai, que bom que você voltou. Cuidado, cuidado. Você vai acabar sujando meu carro. Carlos, não põe a mão nele, ele é novo. Carlos, triste, se afasta pensativo. Romeu mal abraça sua esposa e vai para o quarto descansar. Eu quero descansar. Por favor, não me acordem, por favor. Carlos, em sua inocência, querendo agradar seu pai, pensa, pensa e tem uma ideia. Já sei como deixar meu pai feliz. Agora sim ele vai me abraçar. O menino corre para a cozinha, apanha a esponja de aço que sua mãe usava para deixar as panelas brilhando e corre em direção ao carro. Vou esfregar? Esfregar o carro do papai e ele vai ficar brilhando. Assim, papai vai ficar tão feliz que nunca mais deixará de me abraçar. Pronto, está limpinho. Vou acordar meu pai. Papai, papai, vem, tem uma surpresa para o senhor. Eu já te falei para você não me acordar. Deixa eu dormir. Meu filho, o que, que você quer falar comigo? Nossa, o que, que você fez com meu carro? O que, que é isso? Você estragou toda a pintura do meu carro, meu filho? O que, que você passou na pintura desse carro? Por favor, me dá sua mão aqui. Deixa eu te mostrar o que, que você fez. Ai, ai, não, papai, não, ai. Diante daquela cena terrível, Joana, mãe de Carlos, se desespera ao ver tanto sangue nas mãos daquele menino, seu adorado filho, e rapidamente o leva para o hospital. No hospital, a médica, após atendimento de urgência, procura os pais e lhe dá uma triste notícia. Sinto muito, mas tivemos que amputar as mãos do seu filho. O pai entra em desespero por sua atitude irreversível. Meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Cadê o meu filho? Quero vê-lo. Cadê? Onde? Romeu corre desesperado ao encontro do seu filho, em seu leito, sem suas duas mãozinhas. Filho, meu filho, me perdoa. Desculpa o que eu fiz. Agi sem pensar. Não fique triste, papai. Não tenho mais minhas mãozinhas para seu carro arranhar. Mas tenho meus braços para sempre te abraçar. Desculpa, meu filho. Oh, meu Deus. E eles se abraçaram em família depois de aprender tão triste lição. Esta história foi contada por... Tiago, Rogério, Roberto, Márcia, Marli e Dani.